Ança, o local certo é ND Direção Hidráulica, o jeito certo de consertar o seu carro. Visite-nos, trabalhamos com todos os cartões de créditos. Avenida Felipe Camarão, próximo ao aeroporto. Fone 3317-6273. A sua vida com bom gosto e muita elegância. Gislaine Modas veste você com roupas de todo estilo. Aqui você encontra saias, vestidos, blusas, bolsas, calças sociais e camisas manga longa com um visual moderno e elegante. Gislaine Modas, uma loja especial e bem atual. Avenida Augusto Severo Centro, em frente ao Banco Itaú. Fone 3321-1836. Uma organização, Irmão Julimar. Ei, você! Quer adoçar a sua vida? A Menina Traquina tem várias novidades em doces para você. Trabalhamos com cake done recheado, bolos, doces, cestas doces e de café em geral para sua comemoração. Venha conferir Menina Traquina, Rua Ramiro Vasconcelos dos Santos, 67, Abolição 4, Mossoró. Fone ou WhatsApp 996988728. Menina Traquina. A educação transforma o mundo, transforma pessoas e pessoas mudam o mundo. Por isso, o Colégio Crescer tem a missão de acompanhar seu filho desde o início de sua formação. As matrículas 2021 já estão abertas. Colégio Crescer, a educação do seu filho com a qualidade e a atenção que ele merece. Rádio Libertadora, Mossoroense, indo mais longe pra ficar mais perto de você. Programa Palavra que Liberta. Apresentação, Adriano Freitas. O melhor da tarde. Pessoal, estamos chegando a mais um final do programa Palavra que Liberta. Obrigadão a todos vocês aí que ficaram conosco nesta tarde maravilhosa, tarde abençoada. Deus continue abençoando maravilhosamente a cada um de vocês. Fica com Deus, fica na sintonia da bênção. São 16 horas e 56 minutinhos. Você vai ouvir Eixila, o milagre sou eu. E amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta com mais Palavra que Liberta. Tchau, tchau. A dor não mata. programa Palavra que Liberta. Acabou. Oh, não! Não, não, não! As melhores atrações da Libertadora voltam já! Fique com a gente! Hora certa, no oferecimento de lojas Areia Branca. 5 horas. A vacinação contra a gripe já começou. De 12 de abril a 10 de maio, gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde devem ser vacinados. Procure um posto de saúde. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Vacinação contra a gripe. Eu vou. Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você pensa em comprar numa loja que tem variedades, venha até as Lojas Areia Branca, o barateiro da cidade. Nas Lojas Areia Branca você vai encontrar plásticos, alumínios, vidros, tudo para recém-nascido, ferramentas, brinquedos, papelaria, limpeza e higiene, vasos e arranjos florais e muito mais variedades. Viu só? Yes. É a loja que tem tudo que você precisa. Loja Areia Branca. Loja 1, na Rua Coronel Gugel, número 114. Centro de Mossoró, ao lado da Realce Calçados. Loja 2, Rua Meira e Sá, número 84. Centro de Mossoró, próximo ao Comercial do Egito. E a loja 3, na Rua Barão do Rio Branco, número 35. No centro de Areia Branca, ao lado da Prefeitura. Se você quer uma loja com variedades, preços baixos e bom atendimento, vem pras Lojas Areia Branca. O barateiro da cidade. Casa do Empréstimo, o ponto certo do seu consignado, onde você faz seu empréstimo com segurança e confiança. Na Casa do Empréstimo, você tem a nova margem dos 5%. Trabalhamos com empréstimo para servidores do governo do Rio Grande do Norte. Troca crédito do cartão por dinheiro na hora. Crédito pessoal com pagamento em sua fatura de luz ou boleto. Vem agora mesmo para a Casa do Empréstimo, Rua Desembargador Dionísio Figueira, número 60, sala 2 e 3, esquina com a Solomed. Casa do Empréstimo, há 17 anos no mercado. Fone 3314-0395 ou WhatsApp 98609-2405. Doces Adriana, sobremesa típica do Nordeste. Três sabores de cocadão, coco branco, preto e leite. Quatro sabores de cocada, mais leite com um pouco d'água na boca. E aí, João? Ai, Chico, já provou dessa cocada? Tô dando pra provar. Aproveita que tem site e WhatsApp. Então diga, João. Docesaliana.com.br 991-1046. Prefeitura avança cada vez mais na vacinação contra a Covid-19. São 46 pontos de vacinação espalhados pela cidade. São mais de 35 mil moçoroenses vacinados, o que representa 15% da população. O novo centro de testagem está funcionando no ginásio municipal e tem vacinação também no final de semana. Agende a sua com o agente de saúde ou na UBS do seu bairro. Prefeitura de Mossoró.